Antônio, sobre cartografia, ensino de cartografia, geotecnologia, ensino com geotecnologias, né? Porque é diferente de ensino de geotecnologias, né? Há uma confusão muito grande quanto a isso, que é uma, inclusive, uma confusão básica que não pode mais acontecer. Mas sobre essa temática, o meu mestrado, que foi na Faculdade de Educação, foi exatamente sobre ensino com cartografia, né? Como a cartografia digital aí, né? Os mapas digitais, eles podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Aí eu busquei nessa pesquisa de mestrado entender o que difere, né? O mapa no meio digital, né? As geotecnologias do mapa no livro, no papel, né? Que é o que a gente está mais acostumado. O que difere para pensar como esse mapa no meio digital pode potencializar aí os processos de ensino e aprendizagem. Essa foi minha investigação, tá, de mestrado. Eu vou te mandar o link, se você quiser bater o olho nela. Depois disso, eu continuo trabalhando muito com cartografia e continuo usando a cartografia como método, mas agora mais de pesquisa, né, do que de ensino. Recentemente, um grupo de pesquisa que eu faço parte, que é no laboratório que chama LEMAD, que é Laboratório de Material Didático e Ensino de Geografia do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a gente lançou um livro com pesquisas. Esse livro chama Atlas da Educação Pública do Estado de São Paulo. Esse Atlas, ele é cheio de mapas que analisam as políticas públicas educacionais. Então, espacializando, né, os dados sobre educação no país, você consegue ter uma percepção de como têm sido implantadas as políticas públicas, se elas têm dado conta das desigualdades ou não, quais são as desigualdades, né? Quais são as formas de exclusão que essas políticas têm perpetuado. Então, esse foi um trabalho que eu fiz depois do mestrado. Continuo trabalhando com este grupo. Tem alguns artigos também, posso te enviar. E atualmente eu estou fazendo doutorado, né, que eu vou estudar um pouco a exclusão do ensino médio aqui no Pará, né, na principal conurbação aqui do Pará, que é Belém, Ananindeua e Marituba. São três cidades conurbadas aqui que compõem quase aí um terço da população paraense. E aí, para pesquisar isso, eu também vou espacializar dados, né, vou utilizar essa cartografia digital, que é um laboratório, né, para investigação, porque ela te permite, pela interatividade, fazer perguntas aos dados, e essas respostas são dadas de imediato pelo mapa, pela visualização do dado espacializado, e aí a gente consegue fazer outras perguntas e caminhar, assim, dessa forma na investigação, como se fosse um laboratório da geografia, o mapa interativo no meio digital, sabe? Mas eu estou aberto, já acho que eu já falei bastante para o que você quiser saber mais, tá bom? Um abraço aí, Antônio.